Não há como apagar o passado. As lembranças às vezes insistem em retornar. Mas o futuro ainda não foi escrito. Tudo pode mudar. Atravessando a madrugada, a chuva tá caindo, minha roupa tá molhada. No peito eu carrego comigo uma grande mágoa. Deslancho feito louco pra biqueira da quebrada. Máquina fotográfica é penhorada, já não serve mais pra nada, pois não tenho bons momentos. As fotos que eu tirei sumiram, perdi no tempo. De vez em quando vem um flash na memória, eu lembro das festas que eu curti, das minas que eu saí, dos amigos que eu nunca mais vi por aí. Mudou tudo depois daquele dia, a princesa virou uma meretriz. Mesmo assim não mereci o que eu fiz. Deus não me pôs nesse mundo para juiz. Toma máquina, me dá a pedra mágica, me empresta o isqueiro, deixa eu acender. Tô fumando isso aqui pra poder esquecer de você. Em tudo que eu planejei pra nós, penso no som angustiado da sua voz. Penso na família que eu queria ter contigo. Ainda sonho com seu rosto e ouço os seus gritos. Cada trovão que eu escuto me tremo todo. Será que vou ter o perdão do Deus Todo-Poderoso? Mas tenho que fazer algo, estão falando de mim. E homem que é homem não deixa essas fitas assim. Vou fazer a desgraça. Já fazem 6 meses que esse lixo tá rolando na minha casa. Lembrei das minas que eu tive agora há pouco. Não foram muitas, mas das poucas eu destaco o rosto. Era moreno, lindo e perfeito, sorriso meigo, cabelo preto, uma aliança com meu nome dentro. Até pus no seu dedo. Ah, quanta pedra já fumei pra disso não mais lembrar. Mas vira e mexe, eu descuido e a lembrança tá lá. Ela vem à tona pra me castigar, soitar, fazer sangrar. Que nem ela sangrou quando eu esfaqueei. A ruína de um rei naquele momento se fez. Só não morreram os três porque eu amarelei. Minha rainha adultério dentro do meu castelo. Os gambés vieram meter uns ferros, juiz bate um martelo. Sem massagem, 10 anos dentro do inferno. Que eu tô em liberdade. Meu filhinho tá andando, tem 1 ano de idade. Minha verdadeira metade, mais doce que o mel. Na cadeia foi onde aprendi que Deus é fiel. Tem um justo lá no céu intercedendo por mim. Mesmo quando eu fui ruim, ele chorou por mim. Teve misericórdia, meu sofrer teve um fim. Tudo que eu me lembro, ele já se esqueceu. As facadas que eu tomei, pode crer, também doeu. Eu dei 3, tomei 6, mas agora eu sei que aquilo não foi castigo. E hoje oro pelos inimigos que fizeram isso comigo. Deus me trouxe alívio nos salmos que os crentes liam de domingo. No meio das grades, do concreto e do ferro, Deus salvou um homicida do fogo do inferno. Depois de eu tanto chorar, depois de eu tanto clamar, me perguntaram certa vez: tu aceita a Cristo? Eu aceitei, não foi fácil, mas hoje eu tô vivo. Satanás, volta e meia, vem me acusar. Eu começo a orar e ele sai da minha presença. Quer me trazer doença e me fazer sentir culpa. Eu sei, não tem desculpa, o que eu fiz foi errado. Mas Jesus levou na cruz todo o meu pecado. O meu débito foi pago com o sangue do Cordeiro. Antes de eu ser perdoado, eu me arrependi primeiro. Como eu sofri, outros manos também tão sofrendo. Mas Deus é autor da vida e reescreve a sua história. Por isso junta as mãos, ajoelha e dá glória. O demônio vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus morreu na cruz pra você. você poder sorrir. Ele veio nesse mundo pra te dar vida em abundância, então mantenha fé, fique firme e nunca perca as esperanças. Eu conheço essa voz. Eu sou Jesus. Pois já ouvi essa voz me chamando outras sou vezes. Sou teu amigo. É a voz do meu melhor amigo. Antes mesmo de você pedir. Eu sei, Senhor. Eu já sabia o que você precisava. E se importou comigo. Conte comigo. Vou contar sempre. Não tenha medo. Pois tu é o meu refúgio. Eu estou contigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu te amparo, tu me guardas, te fortalece, e me fortalece. E te livro do perigo. Como já me livrou no passado, me livrou hoje e vai me livrar sempre. Eu sou Jesus, o meu melhor amigo.